esquerdo. A poltrona 18, bravo. Certo, segundo nosso 40, mas fica na lado direito ou esquerdo? Esquerdo. Certo, segundo nosso 40. Paulo Salvador, Epsi. 23, livrão, só escuta. 2 mais. Obrigado, 40. Zé Juliette, 5723. Está pronto para o pushback e acionamento do TRIP 52 ao meio. Que é o número 2, inspetor, aguarde o TRIP 52 ao meio. Para ingresso na Juliette 5723. Juliette, portão 05, web 5723. Portão 05 pelo Juliette 5723. Para passagem do 22, 2-4, funcionou com 37 pela sua autonomia, 2 horas e 50 minutos, alterna Fortaleza. Apoio 27? 5827 ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém 9-0, 5827. 2000, ajuste padrão, informe estabilizado. Zona padrão, importante estabilizado, 9-4-0. E após passaria da retaguarda, está livre, TRIP 52, 1-6, chame táxi. Marevo táxi 52, 1-6. Livro, 407. 407, solo 01, nós chamamos 219, solo. 219, muito obrigado, Marevo. Livre decolagem, pista 1-0, 80 graus, 2 mais. Livre decolagem, leva 5-8-7. Torre, eu sou 4-0-7-0. Durante o pouso agora na final à direita, quase ali, bem próximo do aeroporto à direita, mais ou menos meia milha. Tem um cidadão com aí, se atrapalhando bastante na aproximação. Ok, sim, a gente já reportamos isso, vamos tomar as provisões para desligar. Obrigado. Olá, eu estou na 6212, identifique, vou na proa de Mari, desça para o nível 050. Boa, na proa de 885, chame Recife, frequência 1260 e alternado 1288. 260 e 1288, 1885, obrigado. Boa noite. 3561, não aguarde cópia. Sete, chame controle de 935 no voo. 935, obrigado, boa noite. Boa noite, Jardim 5827, passa 2000 agora. Boa noite, 5827, contato radar, sua para o nível 360, está autorizado o Leda. 360, Leda, obrigado. Essa é Juliette, 4070. 070, vai ingressar próximo à esquerda via Juliette, prosseguir portão 03. Ok, então está autorizado via Juliette, ali no 03, o 4070. 0224, autorizado a decolar, 48, 0 graus, 129. Decolagem, 1026, com 64 a bordo, com 63 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Chico 216, táxi autorizado via pátio principal, após Índia e Alfa, ponto espera 118.6, ajuste no 0 no 3, padrão, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, gente, Alfa, confirmando o pátio principal, Índia 118.6. Ajuste padrão 526. Firma. Boa noite, passarei 2224, contato radar, suba para o nível 350. Boa noite, contato radar 5, sobe 350, passarei 2224. Aguarde com a nação. Salvador, muito boa noite, Web 5836, solicita Recife 330. Web 5836, número 2, aguarde cópia, prepare a fuga, Caju. Fuga, Caju, aguardando 5836. Trip 5216, próximo ponto de espera, pronto para decolagem. Autorizado a decolar, 690, vento 080 graus, 9 reais. Gente, trip. Passarei do 2224, Centro Sul, estou aqui voando direto para o Frotti. Direto para o Frotti, passarei do 2224, agradece. Iniciando o trip 52 no meio. O número pulou 09, chama de 935, por favor. Está no controle, Trip. 540. Gol no 940, completa final, torre 186, tem o meu ponto. Pronto, meu, obrigado. Webjet 5827, chame Recife, 1251, alternado 13325. 251, 3325, Web, 527, boa noite. Boa noite. Para Brasília, nível 360, Pesulo 17, aerovia, recola da 10 com curva direita na subida Arbor, após prossegue direto Elefa e após direto Ofito. Onde após intercepta o Pesulo 17, aciona 5511, controle 119.35. Tá, 3561, está autorizado 360 para Brasília, Pesulo 17, saída Arbor, pista 10 com curva à direita após. Após Arbor, direto Elefa, após Ofito, em Ofito intercepta a Pesulo 17. Transponder 5511, controle 119.35. Tá, 3561. São 4, chame pronto, pushback, 3561. Falei pronto. 536, pronto, copo? Pronto. 330, Recife, autorizado, Peruí 58, decola 10 com curva esquerda, Puca, transição Caju, é subida, 5510, transponder, controle 119.35, Web 5836. Recife 330, saída Puca, Aracaju, decolando 10, primeira curva esquerda, Peruí 58, 5510, o nosso transponder, 935, controle 5836, tá na 05. Correto, Web 5836, 05, chefe, pronto, pushback, acionamento com 10, 13 no altímetro. Chamará, posicionamento da 3561, posição 4. David, 3561, chame táxi. Abordagem da 3561. Passarei do 2224, chame Recife, frequência 12685 e alterna 3365. 12685, 3325, passarei do 2224, boa noite. A secundária 13365. corrigindo. 133, decimal 6, passarei do 224, boa noite. Estacionamento 6212, autorizado a final ILS, desça para 2000, ajuste padrão e informe no localizador. Para 2000, com ajuste padrão de trânsito e voltará no localizador da 10162-12. Fala 1-4, chamando 2-1-19. 2-1-9, boa. O 9-4-0 livrou? Zero. Livre táxi via Alfa, após Juliette, portão 1-1, portão 11. Alfa e Juliette pro 1-1, 9-4-0. Taxi Zona 3561 no POB 72, 4 horas e 10, altera na Confim. Delta 3561? 72. Obrigado, Indy Alpha, ponte espera 118.6, ajuste no 013, bom voo e boa noite na 3561. Indy Alpha, ponte espera 118.6, obrigado, na 3561. estabilizando o localizador 6212. Torre 18-6, tem um pouso. 18-6, graças. Noite, Oceania, 6212, sinal da 10. 6212, boa noite, eu posso ir no stand, baixar 3 horas. Até lá, 6212. Salvador, boa noite, Lona 398, salve. Boa noite, Lona 398, identifique. Desça para o nível 50, na proa de Itap, para efetuar a chegada amarela. 0050, na proa de Itap, Lona 398. Externo, baixa travado, 6212. Sinal 6212, pouso autorizado, pressão 90, 28, 0 graus, 9 graus. Autorizado, pouso 6212. Não pode nem mais. Chama time 35 na Lima, tem capturão a zero. Na Lima, tem a 35. Solo da 3662. Siga, 3662. Coordenação, senhor, 370, Natal. Está pronto, cópia. Cópia, senhor. Autorizado, Papa 362, Natal 370, Upper Zulu 10, decola Dono 0 com curva à esquerda. Puka, transição Zipar, aciona 5530, controle 119, decimal 35. 370, Natal autorizado, via plano de voo, Upper Zulu no 0, decola Dono 0 com curva à esquerda. Puka, Zipar, 5530, acionado, aciona 3511, dá 3662. Correto, tá 362 no 08, pronto, pushback. Bora na sua, senhor, 62. Não, autorizado a decolar, 2080, grave aí, não. Já da loja, 35 ela. Motor, hein? Fiquei 62 no 2, prossiga. Ah, ok, gente, obrigado, vamos passar a informação para a entrada, que irão verificar agora o Solon 1, 2 e 2 motores. Boa noite, o Xené 62, 12. Alfa. 2212 no Xené, via Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso. Antes da Juliette, reportará na 2212. Solo Salvador, boa noite, Azul 4071. Rádio 4071, informação Whisky para Campinas. Só confirmando o nível solicitado. A gente dá Whisky, o 360 é o nosso poder. Controle Salvador, boa noite, tá 3561. 3561, boa noite, contato radar, suba para nível 360. 360, tá 3561, densidade 3. Copiado, tá 3561. Trip 526, chame Recife agora, frequência 126.85. 126.85. 1398, livre ILS, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. 2 livre, restrição em TAP, segundo 398, confirma. Está livre da restrição e da chegada. É livre da restrição, descendo para 2000, Gono 398, 3561. Prossiga. Quando possível, pro de Elefa. O pro de Elefa dá presente. Direto Elefa, obrigado, tá 3561. Livro Web 536, chame táxi. Vai direcionar na posição Web 536. Ok, então chame quando pronto para o push Web 536.